grande e cruel, fez o homem cair, achou que venceu. Bem ali no jardim, o tempo avançou, surgiram os heróis da fé, lutaram, romperam, mas o mal ficou de pé. Mas uma promessa ia se cumprir, no ventre de uma mulher ia surgir uma semente que a mão de Deus plantou. Era Jesus, o Salvador. O pecado estava sufocando a humanidade, mas a tal semente esmagaria a maldade. Chegou o nosso herói, despido de sua glória, o calcanhar ferido que mudou toda a história. Ele chegou sem espada, sem escudo, ele não tinha lança. Ele chegou pra estabelecer o reino com nova aliança. Seu calcanhar foi ferido, a profecia se cumpriu, e a serpente que um dia tanto riu, esmagada será. Ele chegou sem trono, sem coroa, sem cavalaria, e caminhou ao matador, o seu sangue é o que valeria pra pôr um fim um erro que iniciou no jardim. E agora diferente será, o calcanhar ferido, a cabeça da serpente esmagará. Mais uma promessa ia se cumprir, no ventre de uma mulher ia surgir uma semente que a mão de Deus plantou. Era Jesus, o Salvador. O pecado estava sufocando a humanidade, mas a tal semente esmagaria a maldade. Chegou o nosso herói, despido de sua glória, o calcanhar ferido que mudou toda a história. Ele chegou sem espada, sem escudo, ele não tinha lança. Ele chegou pra estabelecer o reino com nova aliança. Seu calcanhar foi ferido, a profecia se cumpriu, e a serpente que um dia tanto riu, esmagada será. Ele chegou sem trono, sem coroa, sem cavalaria, e caminhou ao matadouro, o seu sangue é o que valeria pra pôr um fim no erro que iniciou no jardim. E agora diferente será, o calcanhar ferido, a cabeça da serpente esmagará. O Deus de paz, o Deus de paz, esmagará Satanás. Colocará, colocará aqui debaixo dos meus pés. Eu vou pisar com muita força, livre sou. Morreu o velho Adão, em Cristo eu nasci. Voltei a minha origem, estou de volta no jardim. Agora diferente será o calcanhar.